Vale. Ai. A minha amada me mandou um bilhetinho só para ver se eu conhecia a letra dela. A letra dela já era conhecida. Ela me amava e eu também amava ela. Mandei fazer um boquê pra minha amada. Tia Bonina, flor mais disfarçada. O nome dela era Estrela Matutina. Adeus, menina, sereno na madrugada. A minha amada me mandou um bilhetinho só para ver se eu conhecia a letra dela. A letra dela já era conhecida. Ela me amava e eu também amava ela. Mandei fazer um boquê pra minha amada. Tia Bonina, flor mais disfarçada. O nome dela era Estrela Matutina. Adeus, menina, sereno na madrugada. Adeus, menina, sereno na madrugada. Adeus, menina, sereno na madrugada. Adeus, menina, sereno na madrugada.